Portal do Arrocha. Tá fazendo sininha de ciúme, só que massa de você estar lá em casa. E já falou pras suas amiguinhas que terminou comigo. A gente não tem mais nada, mas vai se arrepender. Cê sabe que eu amo você, mas é aqui que você chora, é aqui que você chora. A gente faz amor, depois você vai embora. É aqui que você chora, é aqui que você chora. Manda foto, liga e me quer toda hora. Amiguinhas que terminam comigo, a gente não tem mais nada, mas vai se arrepender. Cê sabe que eu amo você, mas é aqui que você chora, é aqui que você chora. A gente faz amor, depois você vai embora. É aqui que você chora, é aqui que você chora. Manda foto, liga e me quer toda hora. Sete, 7, 5, 8, 8, 27, 6, 4, 9, 3.